9-1-1, approaching holding point runway 10. Argentina 1911, clear to line up and wait, 10. Clear to line up and wait, runway 10, Argentina 1911. Argentina 1911, just confirm after takeoff, dial departure, with leader transition, and after position leader, fly Sierra Golf Romeo. After takeoff and departure, after then departure, fly direct to Sierra Golf Romeo. Ok, Argentina 1911, after dial, Lima Echo Delta Alpha, leader position, and after director Sierra Golf Romeo. Clear to take off, 10, wind 070 degrees with 4 knots. Yeah, for take off runway 10, after dial, leader position, and after Sierra Golf Romeo, 1911. Argentina 1911, airborne 812, Salvador departure 120.8. 120.8, Argentina 1911, hold on, thank you. Salvador departure, muy bien, Argentina 1911. Argentina 1911, radar contact on departure, temperature 360, after 2,000 feet, I had leather position. Clear for 360 level, after 2,000 feet, sliding to dial position, Argentina 1911. No, 1911. Contact 86 Center. Frequency 125.1. If unable, 128.8. Radio Center 125.1. If unable, 128.8. No, 1911. Follow 6. Gol 7490, bom dia. Acione identificação. Separa 2510, ajuste em Salvador 1013. O presente voo Serra Vitor 366 para final da Renave. 2513, Serra Vitor 366, gol 7490. 490, autorizada final do procedimento RNAV, reporta passando serviço 366. Mano, 366, vou... sou 3660, voo 7490. Voo 7490, completa sinal da RNAVE, chame torre 198, decimal 95. 8950, bom dia. Bom dia. Foi Salvador, voo 7490, bom dia. Voo 7490, bom dia. Autorizado pouso, pistona 0, vento 050 graus, 03 nós. E repouso, pistona 0, voo 7490. Salvador, bom dia, 3399, ponto de espera da Arconozano. Pronto, e desalta na navegação. Então, 3399, bom dia, após a passagem do Boeing, autorizado ali, no tempo está no zero. Posso Boeing ali, mantenho no zero, 3399. O 7490, solos 39, direita 1, 2, decimal 1. Direita 21, Ronald, 7480, bom dia. Vento 060 graus, 04 nós, autorizado a decolagem 10. Autorizado a decolagem 10, 3399. Decolado aos 41, chama o controle, 1209, por favor. 08, bom dia, 7399. Controle Salvador, bom dia, 7399. Perfil da Dael, vai passar 2 mil pés. 7399, bom dia, está sob contato radar, pilotar para nível de voo 340. Após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, Motiva. Ok, 2 mil, está entrando curva direita para de Leda, após mantém o perfil da saída, sobe a 340, até 3399. Canal 6251, voo autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 070 graus, 05 nós. Alinhar e decolar,